Tenho fome da tua presença, tu és o meu sustento, tua palavra, meu alimento. Tenho sede de ti, tenho fome da tua presença. Conosco esse pedaço, peça pra ele, deixa o teu rio me levar, não importa pra onde ele me leve, não importa pra onde o Senhor queira que eu vá, eu quero é ir, eu quero é ir, eu quero é ir ao teu encontro, Senhor, quero ir mais fundo, Senhor, deixa o teu rio. Quero ir mais fundo, Senhor.